Você não é você. Você é simplesmente isso. É sujo, é podre, é lixo. Tem mais, muito mais pra ouvir. Muita coisa louca pra sua cabeça oca. Que por omissão merece a forca. O nosso bate-boca é mesmo inevitável. Assassinos sociais, assassinatos sem morte. Mostra a imundice dos seus atos. Brasileiros verdadeiros estão do lado contrário. Eu também me declaro adversário. Falo, falo sério, compadre, prepare-se. Prepare-se. Prepare-se. Sei, quem tem, tem, mas quem não tem quer ter também. Sei, quem tem, tem, mas quem não tem quer ter também. Ou você pensou que iria ser tão fácil assim? Se livrar de mim, das promessas feitas ao meu povo, enfim. Viver às custas da nossa grana, mandar os descontentes em cana. Eu não fiz nada disso. Ora, cale sua boca profana. Sua moral não resiste a uma fita gravada. Seu forte, verbas desviadas, conta fantasma. Paga alto por acusações abafadas. Sua única intenção é aumentar seu império, acesso a privilégios, matricular seus filhos nos melhores colégios. Ponte aérea pro primeiro mundo, conferências, reuniões. Muito papo, muito agito, não se vê soluções. Assassino em potencial. Não usa cano ou punhal, nunca deu coronhadas. Matou, matou, mas nunca esteve no local do crime. Usou a mão de vários irmãos, manipulados, desinformados, prejudicados por seu cérebro maníaco. Marginal diplomado, muito bem deputado. Seu passaporte pro inferno está carimbado. Aprovado por aquele que no céu é rejeitado e cujo nome não será citado. Sei, quem tem, tem, mas quem não tem quer ter também. Sei, quem tem, tem, mas quem não tem quer ter também. É, periferia segue sangrando. Enquanto isso, os caras se aposentam em 8 anos. Só aparece aqui na quebra, véi, no tempo de eleição. Meu veredito é o seguinte: acaba com isso, apaga logo esse bacana. Cabeça fria, Japão, essa luta com atitude a gente ganha. Já conseguimos nosso espaço, só nós sabemos como foram difíceis os primeiros passos. Por nossos laços, por nossos traços, por nossas frases, denúncias graves. Da periferia vem a força que dará fim a esses trastes. Falo, falo, sério, compadre, prepare-se. Prepare-se, prepare-se. Sei, quem tem, tem, mas quem não tem, quer.